todo domingo. E eu tô lá na Criativa, do meu amigo Gil Modesto, de segunda a sexta-feira, logo cedinho, às 5h30 da manhã, acordando o povo de Palmas, capital do estado do Tocantins. Um abração para aquela turma boa, um abração para o meu amigo deputado Eduardo Gomes, né? Nós estamos sempre por lá. Semana passada mesmo eu gravei os programas todos direto lá de Palmas, né? Eu tô lá a tocar e esse ano vai ser um ano de muito trabalho, né? Eu toquei essa menina no programa dessa semana, gostei, tô dando repeteco agora. Bruna Viola, no ponteio da viola. Coisas que um dia alguém me contou. É um ditado muito certo, já dizia meu avô. Na boca de quem não presta, o que é bom não tem valor. No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho. Pra uma ave abandonada, oito garrancho é um ninho. Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho. Bruna Viola, no ponteio da viola. Eu gosto de ver a juventude abraçando a viola caipira, né? Que tem uma sonoridade maravilhosa. O meu amigo grandalhão Sérgio Reis, do tempo da Jovem Guarda, Fim de Sonho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Mais um sonho que chegou ao fim. Mais um amor que terminou. Eu procurei um grande amor em vão. Mas estou só, quanta solidão. E agora sim, sem o teu amor, vivo a soluçar e a esperar. E esta solidão a me atormentar, e o meu chorar.

Luan Santana te esperando. Tem lançamento no programa Cleiton Aguiar. Sugestão do Beijar. Gustavo Mioto com a participação da Cláudia Leite. Eu gosto de você. Roupa molhada, banho de chuva, eu e você correndo na rua, andando de mãos dadas. Tá ficando escuro, mas tá tão gostoso que não dá vontade de voltar pra casa, pra casa. Fica mais um pouco, vem aqui me beijar de novo. Quero te amar de madrugada. Eu quero ficar com você, não consigo controlar. Não paro te beijar, nem preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar. Não paro te beijar, nem preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Ei, coisa linda, canta pra mim, Cláudia Leite, beijo Gu. É fim de tarde, é fim de tarde, roupa molhada, banho de chuva, eu e você correndo na rua, juntinhos de mãos dadas. Tá ficando escuro, mas é tão gostoso que não dá vontade de voltar pra casa. Fica mais um pouco, vem aqui me beijar de novo. Quero te amar de madrugada. Eu quero ficar com você, não consigo controlar. Não paro de te beijar, eu preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar. Não paro de te beijar, eu preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar. Não paro de te beijar, eu preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar. Não paro de te beijar, eu preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Valeu, Gustavo Mioto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Gustavo Mioto e Cláudia Leite. Eu gosto de você. E se você quiser ter o seu trabalho, né? Por exemplo, eu não conheço o Gustavo Mioto. Fiquei conhecendo porque o Flávio Beijar mandou para mim. Né? Ele faz esse trabalho de trazer... pegar o seu CD, a sua música e levar para os programas de rádio. Essa é a importância do trabalho do divulgador. Ainda mais um divulgador como o Flavinho, com mais de 30 anos de profissão, que ele faz mais de 300 emissoras de rádio no estado de Minas Gerais, um estado que faz o sucesso e que consome o sucesso também, né? Se você quiser contratar o trabalho do divulgador Flávio Beijar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Francisco Petrônio, Rael Braga e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Marlúcia Pinto, lá de Manaus, no Amazonas, ela me mandou aqui um e-mail e eu demorei um certo tempo para atender a Marlúcia, porque ela me pediu uma música aqui do Arco da Véia, viu? Essa é antiga. A Marlúcia disse que ouvia o nosso programa pela Rádio Nacional da Amazônia, né? Isso já tem 20 anos, agora em novembro agora desse ano faz 20 anos que eu saí da Rádio Nacional, né? E ela disse que ouvia essa música no meu programa e que teve uma história muito interessante. Ela teve um caso de amor que foi embalado por essa canção. Ô Marlúcia, eu tive que pedir para o professor Júlio César Rezende escrafunchar para achar a moda, mas achou, viu? Então, na trilha sonora da vida da Marlúcia Pinto, Francisco Petrônio, Ouvindo-te. Música. o castigo que vens dando. Estás pouco a pouco me matando. Canto de ti só ouço contracanto. No entanto, queria ver, justo seria conhecer, em vivo amar e adorar. Estou a ouvir. No entanto, eu queria a ti sentir. És tão cruel que mal te fiz, que mesmo sei sempre te quis. O teu prazer é que eu sofra de amor por ti, que te ame sem te ver, meu bem. Bastaria que uma só vez te visse, ó flor, depois morrer dizendo: bendito amor. Basta o castigo que vens dando. Estás pouco a pouco me matando. Canto deste sonso contra canto. No entanto, queria ver, justo seria conhecer, em vivo amar e adorar. A tua voz estou a ouvir. No entanto, eu queria a ti sentir. E bastaria que uma só vez te visse, ó flor, depois morrer dizendo: bendito amor. E bastaria que uma só vez te a flor, depois morrer dizendo: bendito amor. E bastaria que uma só vez te visse, a flor, depois. Na trilha sonora da vida de Marlúcia Pinto, de Manaus, no Amazonas, ouvindo-te. Se você tiver uma música que marcou a sua vida e quiser que a gente toque aqui, é só pedir, viu? Pode mandar no e-mail programacleitonaguiar@gmail.com ou então ligar 61-3532-6993, 61-3532-6993 no horário comercial. Música nova de Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo. Eu tô assim sem a pessoa que eu amo.

bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor. Deixa eu doer na mamãe. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô morrendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor. Deixa eu doer na mamãe. Eu quero é oh, oh, oh. Eu quero é ó. Com certeza, mais um sucesso do Gustavo Lima, Tô Solto na Night. No próximo bloco, vou te ensinar a fazer da sua casa um jardim. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, me dá só um minutinho da sua atenção. Mulher que se ama, se cuida e cuida do marido também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993 no horário comercial. Você compra para o seu uso e compra também para revender, para que você seja um representante Puro Ômegas aí na sua cidade. E se disser que ouviu no programa Cleito Aguiar, ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer da sua casa um jardim. E antes que você me diga que você não tem espaço, eu digo que tem. Não sei o tamanho da sua casa não, mas se você tiver um pinico velho na sua casa, aí dá para fazer uma horta. Ah, por exemplo, eu moro numa casa que tem um quintal grande, mas eu tenho uma plantação de hortelã, de manjericão e de alecrim. Sabe onde eu planto? Eu peguei uma cuba dessas de pia e fiz três cubas, eu fiz cada uma dessas ervas, dessas especiarias. E digo para você que aqui em casa, moramos eu e mais um filho, tu tem umas 10 pessoas aqui. E nós não conseguimos consumir o que nós produzimos aqui numa bacia de tanque. Né? Então, você tem espaço sim. Você, primeiro, que você tem a vantagem de você comer um produto orgânico. Eu todo dia, na hora que eu estou cozinhando, que eu gosto de cozinhar, eu pego a tesoura, vou lá, corto um pedacinho de hortelã, um pedacinho de alecrim, um pedacinho de manjericão. É uma delícia. E tem outra coisa. As plantas humanizam a sua casa. Qualquer cantinho. Aconteceu um negócio interessante aqui em casa. O meu filho falou, pai, nós vamos fazer o seguinte, não vamos jogar comida fora mais não, nós vamos fazer uma compostagem. Então, ao invés de jogar a comida fora, joga na terra e mistura, vai revirando a terra assim. E aquilo dá uma fertilidade danada na terra. Numa dessas, foi uma semente de melancia lá, de alegre, ninguém plantou. E nasceu um melancial aqui na minha casa, que a gente tem que estar segurando para não tomar conta do gramado. Então, eu já tenho aqui, eu até fotografei e coloquei no Facebook, deu umas 12 ou 13 melancias, uma melancia grande, melancia de meio metro de comprimento, com as bichonas danadas. Então, qualquer pedacinho de terra você pode plantar flores, pode plantar árvores pequenas. Aqui em casa, por exemplo, tem bonsais, tem um bonsai que dá laranja, um bonsai que dá romã, umas frutinhas pequenininhas que é uma beleza, né? E as especiarias, você pode plantar cebolinha, pode plantar salsa, pode plantar alecrim, tudo que você quiser plantar de especiarias para você cozinhar, vai humanizar a sua casa, você vai ter produtos orgânicos para você consumir e vai ser uma beleza. Vai por mim, faça da sua casa um jardim, qualquer pedacinho dá para você plantar, é só querer, tá bom? Esses meninos estão conquistando o Brasil com a força do seu talento. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem paga as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo o

que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 1968, Custe o que custar. Eu me lembro, foi o ano que eu cheguei em Brasília, essa música estava fazendo o maior sucesso. Aliás, o Roberto era um atrás do outro. Há 50 anos que ele vem fazendo um sucesso atrás do outro. É um fenômeno, né, mundial, não é só no Brasil, não. Roberto realmente é um camarada que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Alô, a lorota boa de hoje, uma mulher dessas bem sem vergonha, né? Não podia o marido sair de casa que ela catava qualquer um, o porteiro, o jardineiro, levava para casa, né? Aí um dia ela ligou para um amigo e falou, vem para cá. Então, não, que é isso, seu marido? Não, meu marido tá viajando, pode vir para cá tranquilo, não tem problema não. E o caboclo foi lá para casa do sujeito, né? E tá lá no bem bom, bate na porta, a mulher, nossa senhora, é meu marido. E o caboclo já tava sem roupa naquela situação, como é que faz, como é que não faz, não tinha jeito de fugir. A mulher falou, já sei, fica naquele canto ali. Pegou, jogou óleo nele, pegou talco, jogou talco em cima, falou assim, não mexe não, que eu vou falar que você é uma estátua. E o caboclo, você imagina a situação, o cara pelado, quietinho no canto do quarto do camarada, fingindo que era uma estátua. O marido chegou e tal, e eu falei, ué, o que é isso aí? A mulher falou, não, é que eu vi uma dessa lá na casa dos Almeida, uma estátua lá, eu achei bonita e comprei essa aí pra nós aqui. O marido falou, ah, então tá bom. Aí sentaram para ver televisão no quarto e tal, deram uma achanhada e tudo. A mulher dormiu e o marido ficou acordado e o cara lá na estátua, lá, sem poder mexer nada, né? Quando deu assim lá para 1h da manhã, o marido levantou, foi lá na cozinha, passou um tempinho, ele voltou com a lata de cerveja e um sanduíche de presunto com queijo, entregou para a estátua e falou assim, come isso aí, toma isso aí, rapaz. Eu fiquei 4 dias lá na casa dos Almeida, ninguém me deu nem água. É aquela velha história, na casa de lá ele era o Ricardão, na de cá ele era o corno. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. De segunda a sexta-feira, às 4h da manhã, a Tocantins FM, lá de Dianópolis, coloca o programa Cleiton Maguiar no ar, né? Aí aquela turma que acorda cedo pra tirar leite, pra trabalhar, lá é um calorão danado, pô, não dá conta de ficar na cama muito tempo não, né? O pessoal tá curtindo o nosso programa. É um reencontro, depois de tantos anos que eles me ouviam pela Rádio Nacional de Brasília, pela Rádio Nacional da Amazônia, eu tô tendo a oportunidade de falar com os meus amigos de Dianópolis, de toda aquela região ali, né? De Porto Alegre do Tocantins, de Almas, de Conceição, lá de Ponte Alta do Bom Jesus, de Taguatinga, ali de Novo Jardim, aquela região toda ali, né? Lá chega mais pra dentro, de um bocado de cidade que está sintonizando o nosso programa. Né? Mandar um abraço para o Alex, que é o diretor, para a Arla Maia, grande comunicadora, para o Eurico Fontes, grande comunicador, e para o prefeitão, o Regis Melo, né? O prefeito tá revolucionando lá. A última novidade foi agora a faculdade, né? A Unitins, a Universidade do Estado, gratuita. Vai ser uma revolução no ensino lá, agora já a partir do meio do ano, tem o primeiro vestibular, né? 300 alunos vão poder daquela região estudar sem precisar mudar para a capital. Muita gente não tinha condição e agora vai poder estudar na sua própria cidade. Isso é uma obra que não tem valor, é de um valor, né? E está de parabéns o prefeitão Regis Melo, né? Que contou com o apoio do deputado Eduardo Gomes para levar essa conquista para Dianópolis. Olha, você que está precisando dar uma sacudida nas pulgas, mudar a sua vida, eu tenho uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você compra, põe 100% em cima e vai vender muito mais barato que a concorrência. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61 99981-3601 da Vivo ou 61 8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Comece com um pequeno capital e cresça rapidamente. Logo, logo, você terá sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje a Eva Nonato, Valéria Correia, a minha querida amiga Elizabeth Regina Rezende Pucci, a Beth lá de Belo Horizonte, o meu amigo Flávio Amaral lá nas Minas Gerais, o João Paulo Viana, Tiago Rodrigues Souto, Rafael Vitor, Mari Minarete Santos, Valéria Correia, Marilene Chaves, Tainá Medeiros, Daiane Souza, o Juninho, né, o Juninho do Ivan, ela, aqui no Recanto das Emas, o Leandro da dupla com o Robson e o Micael Arthur. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para todos vocês, muita prosperidade nesse ano de 2014. Semana passada eu perdi mais um amigo, um jovem de 52 anos, saiu fora do combinado, foi se encontrar com Deus de uma maneira muito trágica. Ele passava por uma estrada que ele estava acostumado a passar todos os dias, eu não sei o que aconteceu, uma estrada de terra, uma dessas pontes de madeira que não tem proteção, e ele errou a ponte e caiu lá embaixo, num ribeirãozinho, né? Só que ele caiu de cabeça para baixo, cortou a cabeça e ele ficou com a cabeça dentro da água, e se não morreu da pancada, morreu afogado, né? E o meu amigo Alberto Caetano Machado, que a gente carinhosamente chamava de Bá, uma figura alegre, onde ele estava não tinha tristeza, né? E hora dessa ele encontrou com o pai dele lá, o Parrudo, encontrou com meu pai, seu Tonha, dona Ilma, com o Goiá. Tá uma farra danada lá em cima, porque onde o Bá tá não tem tristeza não. É o arauto da alegria, né? Que ele possa descansar em paz. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 108, Oração pela Vitória. Salmo 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Márcia Ferreira, Salmo 108, Oração pela Vitória. Você pode comprar esse CD mandando um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. Você vai pagar apenas R$15, viu? Você manda, ela envia pelo correio, depois você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa e efetua o pagamento, tá bom? Música nova de Fernando e Sorocaba, Cruel. Quando ela chega, peça em beira para, aumenta o som pra ver ela passar. Mas ela é cruel. É, fecha a expressão. Vai aumentar o som, vai aumentar o som.